Pode coordenar a proa de Aracaju para o TAM 3152, por gentileza? Aguarde. Ok, obrigado. Oceanair 6393, atingi 4040. 3-1-3, para 2-1-3, após ser avisado o localizador. 2-1-3, impulsionar o localizador, né? 3-1-3. Atualizado, vai direto Maceió. Maceió, muito obrigado. Localizer Europa 083. 083, contact Tower 118.6. Tower on 118.6, 797, blá blá blá. Escuta e mantém-me escuta, Alfa e chamante da Juliette. Na sua escuta, vibra direita, Alfa, chamante da Juliette, 4209. Tower, clearing Europa 083, establish silence on way 10. Roger, continue. Approach and stand by for landing clearance. Stand by for landing clearance. Três, 152, chame centro, recife frequência 126.85, alternando 125.45. 2685, alterna 2545, TAM 3152, uma boa noite, bom trabalho. Europa 083, clear to land, the wind is 120 degrees, 8 knots. Clear to land, 10, Europa 083, legal. Oceanair 6310, decola aos 30, controle 119.35. 119.35, Oceanair 6310, obrigado. Qual é o B? 1-2-8. São Aracaju. Viva 350, autorizado. Chanel 6310. Agem, o 6747. Passa, pode ser, vai acabar. 4209 vai aguardar a saída da aeronave da Webjet, que está liberando o pátio. Após ela, ingressa à esquerda, vai portão 8. descente após saída da aeronave da web, segue via Juliette para a posição 8429. 5972, transfere, ciente da alvo. Rio 5972, essa identificação, autorizado vai direto pelo, desça até 4 mil pés, que é negar no 04. Pelo 4 mil, com 1014, 5972. Air 6393, transmissão localizador. 3, chame torre, 1 noite, 16. Hoje, Salvador, chame 6393. 6393, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização de pouso, 6393. Europa 03, on the ground at 33, leave to the right, and taxi via Alpha and Juliet to gate. 10, gate 10, maintain my frequency. Roger to the right, San Juliet, gate number 10, remain on this frequency, 083. Você poderia confirmar, portão 8 para o 4209? Tio esquerda, portão 8. Gente, graças. Solicita pro de Aracaju. Aguarde. Tá. Três, livre pouso, Ventura, 20 graus, 109. Livre pouso, 6310, você mandou manter a saída. Mantenha a saída, o 6310, correto? Afirmativa, autorizado, vai direto o Jamo, 6310. Atenção, estamos lá no Jamo. Vira e mantém 6747. Ali mantém 6747. Que é 3-1-3, seu solo aos 3-6, livre à direita, táxi via Alfa e Juliette, portão 4 na minha escuta. Direita, Alfa e Juliette, portão 4 na minha escuta. Rio 5972, desça para 2 mil pés, o QNH no 04, reposta avisada no localizador. 2000, reportar estabilizado, Rio 5972. Sete livre decolagem, vento no 20 graus, 109. Livre decolagem, vai 6747. É 310, chame Centro Recife, frequência no 26, decimal 85, alternando no 25, decimal 45. 2685, 2545, Chanel 6310, obrigado. É 747, decola os 38, controle 19, decimal 35. 19, 35, boa. Patrol Web 6747, good evening. Object 6747, radio contact departure card for level 340. F2000 feet, clear the flight direct leader, FT leader, BDF position. After 2000, leader BDF, climb to 340, 6747. Posição 4, afirmativo. É que eu não tenho ninguém aqui para os bares, tá? Ok, aguarde, deve estar logo chegando alguém, porque o pessoal que baliza geralmente é da própria empresa, ok? Ah, tô aguardando. 355, informação alfa. 595, patrulha. Passando o Conde, informação alfa. Gente, o senhor modula na frequência 119, decimal 35, é a frequência de operação da PP Salvador. Afirmativo, foi orientado 198 pelo controle da Caju, vai chamar 1935. Vou entrar no contato com esse canto telefone para retificar a frequência. Obrigado. 35515. 35515, acende a identificação, vou ir direto pelo reporte para descida. Identificou pelo chamada para descida 5515. Com 1-5 está a 62 milhas nordeste do Velho Salvador, contato radar. 5-5-2-5. E 5-5-1-5, confirme essa velocidade. Mantendo presente indicada 2-1-0 nós, na descida incrementa até 2-4-0. É, se puder manter a velocidade máxima para sequenciamento. Afirmativo. É, vamos acelerar o máximo possível. Bem. S6747, contact Recife Center, 125.1, if I name 133.25. 1251-13325, bye. Cinco, nove, sete, dois, estabilizado. Afirmativo. 272, complete aproximação, chame torre, 118.6. 6, 18, 6, 5, 9, 7. Salvador, 5972, estabilizado. 5972, ciente, cheque trem livre pouso, 120 graus, 10 nós, pista 10. Ciente livre pouso na 10, 5972, embaixo da base. Controle, boa noite, é o voo 1076, sente a informação Alfa na Mari. Voo 1076, ascendente identificação, autorizado a chegada Mari, desça até nível de voo 050, ok, legal, no 014. 050, ajuste no 014, com Mari. Voo 1076, confirme sua velocidade. 290 indicada. Voo 1076, inicie redução para 250 nós, a número 2 na aproximação. 250, qual o número 2? 0, na peso do 1,6, decola da 1,0, curva direita na saída da El, Leda, e depois voa posição Brider, aciona 5557 e o controle 1,9 decimal 35. Atualizado com fins nível 360, via peso do 1,6. Decola da 1,0, com curva direita, saída da El, após voa Leda, após Brider. O transponder 5557, controle 1,9 decimal 3524209. Está correto, chama para o táxi. Chamará. 5972, seu solo aos 49, táxi à direita, Alfa Quilo pro pátio 3, na minha escuta. Alfa Quilo, pátio 3, 5972. Descida 55 no 5, desça até 2 mil pés, que é legal, no 0 no 4. 2 mil, ajustar no 0 no 4, 55 no 5. Controle 1076. Prossiga. Desculpe o incômodo. Era a nave 247, está a quantas milhas da gente? A nave que o precede está a 30 milhas de duna. 30 de duna, obrigado. 555 no 5, escuva à esquerda proa 235, limite ao localizador. 235, limitado pelo LOC, 55 no 5. Gol no 076, desça até 3 mil pés, que é negar no 04. 3.014, gol no 076. Oceania 3 na 3 possível. Autorização São Paulo 360. Guarulhos 360. Quem sente? 6303 está autorizado. Guarulhos 360 na Peruísque 50. Decola da 10 com curva à direita na saída da EL, Leda e depois voa Bidev. Aciona o código 5556 e o controle é 199 decimal 35. Esquerda 20, reportará 5515. Leda para Bidev, 5556, 6935, alguma coisa de saída. Correto, chama para acionar. Depois do repassamento. Reduzindo os acionados, gol.